sobre o passado depois. Porque o futuro está esperando por nós dois. Por favor, deixe meu último pedido pra trás. E não volte pra ele nunca, nunca mais. Porque ao longo desses meses em que eu estive sem você, eu fiz de tudo pra tentar te esquecer. Ah, já matei você mil vezes e seu amor ainda me vem. Então me diga quantas vidas você tem. Sobre o passado depois, porque o futuro está esperando por nós dois. Por favor, deixe meu último pedido pra trás. E não volte pra ele nunca, nunca mais. Porque ao longo desses meses em que eu estive sem você, eu fiz de tudo tentar te esquecer. Ah, já matei você mil vezes.